galanteador e bom de papo. Fui chegando nela, não demorou muito e a gente ficou. Falei que era empresário e tinha uma Hilux. Nas minhas mentiras ela acreditou. Na verdade é que eu não passo de um peão, só tenho um carro velho e um coração. Nos meus beijos quentes ela se amarrou. E no final da festa fez uma prova de amor. Piri, piri, piri, piriguete, prova que me ama andando no meu Chevette. Piri, piri, piri, piriguete, eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete. Eu disse piri, piri, piri, piriguete, prova que me ama andando no meu Chevette. Parceiro Santiago CDs, meu parceiro MMCDs, a galera de Agostina, Bahia. Galanteador e bom de papo, fui chegando nela.